ti. Perdão, esquecer as lágrimas no chão. E ouvir que o tempo vai curar a dor que eu sinto. Que eu sinto.